Nerdrops Games, sua dose pixelada de notícias. E liguem os seus consoles, meus queridos. Aqui quem fala é o Viváqua e água mole, console ligado, tanto bate até que explode. Aqui é Guilherme Costa e eu chorei quando meu PS3 deu Yellow Light of Death no meio de Batman Arkham Asylum. Aqui é Ira Croft e eu pergunto, e quando o castelo desmorona? Deus do céu. Pois é, vocês já perceberam que hoje nós vamos falar no Game Talk o que acontece quando o nosso videogame vai para o céu dos consoles. Aqui comigo tem o Guilherme Costa do Dia de Gamer. Guilherme, por favor, se apresente aí, diga um oi. Olá, pessoas. Pra quem não conhece, pode procurar o blog Filho do Nerdrops no www.diadegamer.nerdrops.com e ficar lendo lá as baboseiras que eu coloco sobre o mundo dos games de uma forma geral. E atendendo a pedidos não, né? Porque o que vocês pedem a gente faz, né? Uma ordem. A Ira, que está quase no último dia de contrato de estagiária dela, né? Da próxima semana ela já deve ser efetivada. Ira Croft. E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Obrigada para os meus defensores, para você que votou, para você que comentou, que mandou e-mail e pediu para que eu ficasse. Eis que estou aqui. Pois é, como vocês viram nos extras de dois programas atrás, o Kodoji é um Pokémon e o treinador dele, o Miopia, levou ele pra Liga dos Grandes Treinadores e por isso ele não está aqui conosco, nem o Miopia nem o Kodoji. Deixamos pra ele um abraço e voltamos com os destaques de games logo depois dos e-mails. Ô criatura, me escuta. Desliga esse videogame, vai pegar correspondência, menino. Saco, compreendeu? E chegamos ao nosso bloco de e-mails e recadinhos aqui do Nerdrops. Comigo está... Não. Tá tudo errado, Vivaco. É recadinho de Kakariko Village, cara. Isso, estamos agora aqui no Nerdrops Games, no nosso bloco de e-mails e recadinhos de Kakariko Village e abraços pixelados. Aqui comigo está o Kodoji. Kodoji, por que você não tá no cast hoje? Ah, cara, porque eu tive que fazer uma missão muito importante, eu tive que voltar no tempo e matar o Fidel Castro. O Fidel Castro tá vivo, eu acho que você matou a pessoa errada de novo. Pois é. Você lembra que quando você voltou no tempo, o Chaplin morreu e o Hitler ficou vivo? Eu falei, é o que não usa chapéu. Pô, mas os dois estavam usando chapéu naquela hora. Você queria que eu fizesse o quê? Ai, meu Deus do céu. Cara, cap militar é diferente de chapéu de coco. Ah, é tudo a mesma coisa. Vamos pros e-mails. Vamos pros primeiros recadinhos de Kakariko Village. A convocação pro Pixel Drops continua. Você manda o áudio. Já recebemos alguns áudios, tá, gente? Mas... tem um porém. Galera, o que, que a gente ressaltou na nossa última leitura de e-mail? O que, que a gente ressaltou, Vivaco? Tudo, ó, inclusive o Game Talk, o áudio pra Game Talk, o áudio pra recado no e-mail, não é pra mandar editado, gente. Por quê? Porque a gente queria também usar esse áudio pra dar uma demonstração, pra colocar no cast, falar, olha, um cara que quer ser o colaborador mandou um áudio editar, publicar. E aí, quando você manda com trilha, teve gente que mandou tanto pro Game Talk quanto pro Pixel Drops, né? Quando você manda com trilha, o que que acontece? Quando eu vou nivelar o áudio com a conversa de todo mundo, a mesma coisa, alguns áudios não estão nivelados do jeito que eu faço o cast e fica estourado. E aí, por isso que teve 3 pessoas que mandaram que o áudio não ficou legal e não entrou no cast, gente. Então, pessoal, é o seguinte, gravem sem trilha. Se o microfone de vocês virem que não tá bom, não manda, dê uma ajeitadinha, compre um microfone de R$10, não faça igual a besta aqui que gastou 75 conto no microfone que não é bom, compre um microfone de R$10 mesmo pra testar e manda o áudio sem trilha sonora, gente. Deixa que a gente trabalha com edição. A gente não, né? O Viváqua. Isso. Hã? Ah, tá. E outro recadinho que eu acabei de me lembrar agora, fiquem ligados que no meio desse cast, se você pular o cast pra chegar até o Game Talk, azar o seu, porque no meio desse cast eu fiz um anúncio de uma promoção. No meio de uma notícia, vai ter uma promoção valendo um Yoshi branco de pelúcia, tá? Olha só, rapaz. E, ó, e essa é a primeira, tá? Essa é a primeira promoção do Nerdrops de Games. Nerdrops de Games é filho do Nerdrops, igualzinho. O Nerdrops tá... toda semana tem alguém ganhando alguma coisa. Tem que ser aqui assim também. Então fica ligado, tá? Nas regras. Mande o seu e-mail e outro recadinho. Mandar o e-mail com o áudio pra entrar no programa até sexta-feira, porque o limite nosso da gravação é sábado e a gente tem que ouvir, editar, nivelar. E teve gente que mandou no dia da leitura de e-mails sobre o Game Talk, infelizmente já tá editado, não entrou, mas mesmo assim podem mandar. E vamos pros e-mails? Simbora! O primeiro aqui do Douglas Silva Neves, o cara é o plural do frio, né? E 19 anos, projetista mecânico, Osasco, São Paulo. Ele projeta mecânicos, né? Tu vê só, ele projeta os mecânicos da Ferrari, da Renault, né? O pessoal que trabalha na Fórmula 1. Pois é, ele é o projetista dele. Fala, galera do Nerdrops Games. Sobre o Cast 3, a minha principal fonte de pesquisa realmente são os reviews, já que o Wii não disponibiliza demos para seus jogos. Algo que, como nintendista, me deixa frustrado. O cast estava ótimo, e sei que o Vivacqua teve que usar 20 pontos de MP para colocar a Game Track no post. Sempre pensando nos ouvintes. Valeu, continue assim e espero mais aparições de miopia. Até mais. O miopia vai ouvir, ele tá ouvindo, ele só tá sem tempo e eu tô esquecendo de ligar pra ele. E assim, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar sempre que ficar à mão, colocar a Game Track na ordem que foi tocada, tá? Pra vocês saberem fazer o que quiser com eles. Eu não vou falar o que vai fazer com a trilha, né? Até porque o nosso cara, o miopia, é um homem ocupado, né, Viva? Pois é, ele é um treinador Pokémon que já tá na liga da Elite. Então ele tá cada vez mal. Ele já capturou uma mulher feia, um pneu furado. Os pokémons dele são os mais diferentes. E o revólver. O revólver é o pokémon favorito dele. Que ele sempre ganha as lutas quando ele usa o revólver. Teve um Pikachu que não teve chance. E o próximo e-mail é do Leonardo Domingues. Ele começa aqui, olá pessoas do Nerdrops, esse último cast, blá blá blá, Game Talk, blá blá blá. Que isso? Né, ele tá falando mal da gente e comentar desse tipo a gente não lê não, tô brincando, viu, Leonardo? Ele pega e comenta aqui, ó, olá pessoas do Nerdrops, este último cast foi bem fraquinho, hein? O Game Talk do meio pro final ficou parecendo uma autopublicidade pro Nerdrops, como um todo. Tá legal que fazer uma publicidade não tem nada demais, mas o Vivacqua tá fazendo isso o cast inteiro, e nesse ele e o Kodoji exageraram. Chegou uma hora que tava quase pra avançar o cast, porque tava muito chato. Eu concordo contigo, cara. Acho que tu deveria ter avançado direto pro momento sofá, cara. Porque realmente esse cast tava muito chato, não aguentei. Eu não aguentei comentar, né, Vivacqua? Tu também não comentou. Não, eu não aguentei nem ouvir, eu editei as cegas. Não, cara, a gente tem que... A minha propaganda, no caso, foi pro pessoal, pros colaboradores, porque eles estão gerando muito conteúdo pro site. Não tem ideia de como esse pessoal tá trabalhando, correndo atrás de notícia, editando notícia, botando notícia do site. E eu entendo quando ele fala que eu tô fazendo autopromoção. É que nem o negócio que eu falei, aqui a gente é filho do Nerdrops, Nerdrops é bom, então a gente tem que ser bom e tal. Mas é o lugar que abriu as portas pra gente e que deu a possibilidade, que ouviu os ouvintes, né? E deu a possibilidade da gente criar esse cast, assim. A gente tem muita gratidão e carinho e amor por toda a galera. A gente entende que às vezes pode ficar massivo e tal, mas depois de muitas horas... Massivo, maçante, mas é isso, né, cara? E ele falou que achou a Ira muito quieta, que ela tem opiniões legais, mas parece que é só uma por cast. Olha, cara, isso acho que é uma questão de opinião tua, né? Apesar de que no último Nerdrops de Games a Ira tava cansada, realmente, né? A gente foi fazer a gravação bem noite, isso aí foi culpa nossa, mas na primeira participação dela a Ira mandou muito bem. Nesse ela também mandou muito bem no Game Talk, fez comentários conciso, falou muito bem, e acho que o Leonardo tá muito exigente, né não, viu? É porque, assim, ele reclamou que a gente faz autopromoção do Nerdrops, mas é porque tem o padrão de qualidade do Nerdrops, né? Ele é ouvinte do Nerdrops, então como a gente tá com o nome de Nerdrops Games, ele tá exigindo o mesmo padrão de qualidade. E a gente, como a Ira, estamos aprendendo, né? São os primeiros passos. Esse agora é o quarto programa, né? Então a gente espera acertar mais. A gente aprende com nossos erros. Se não tiver ninguém como o Leonardo enchendo o saco, a gente não consegue. A gente só aprende com, não só com os erros, mas com vocês comentando que a gente tá errando também, viu, pessoal? Então se mais alguém, assim como o Leonardo... Bom, não assim como o Leonardo, né? Mas se alguém vê que tem algum problema, que não tá gostando de alguma coisa, manda um e-mail pra gente, comenta. Inclusive, a galera do Pixel Drops, que a gente vai tentar chamar um por cast, os candidatos, quem tiver mandado melhor e tal, eles só vão ficar se vocês gostarem. A gente quer ter uma equipe grande pra sempre ter uma alta rotatividade e nunca ficar dependendo de poucas pessoas. A gente sabe que temos meio que um time de elite, que sou eu, o Kodoji e o Miopia, mas o Miopia volta e meia não pode, o Kodoji não pôde essa semana, a Ira só pode gravar à tarde, mas no dia que ela foi gravar o da semana passada, tá cansada. Então é bom a gente ter um batalhão de gente. E vamos pro próximo e-mail. O Florentino Silva, 22 anos, estudante, Guarulhos, São Paulo. Mora lá na terra do meu querido Oliver Pérez. Fala, fala, tripulação nerdropiana gamística. Venho por meio deste expressar a minha humilde opinião sobre o cast, que por sinal foi muito bom. Eu acho que é uma boa colocar o Mike Hagar no Marvel vs. Capcom 3. Ou Mike Hagar. Porém, precisava de tudo isso só pra apresentar ele? E ainda mais o cara com a máscara de macaco? Será que é porque o nome é Luffy? Monkey D. Luffy? Holy shit! Acabei de descobrir. Cara, acabei de descobrir. Se o Florentino não me fala, mas é... Eu descobri pelo comentário do Refux ali, cara. Pô, realmente explodiu a minha cabeça, cara. Não, não tinha me tocado na hora do cast. A censura em games sempre foi e vai ser uma coisa polêmica. E não só na indústria de games. Também vemos isso no cinema, na música e, enfim, em todo tipo de entretenimento. Cada país tem um tipo de cultura diferente. Fica realmente difícil julgar uma censura, pois censura em si já é uma droga. Porém, desde que não atrapalhe o andamento do jogo, a censura pode até ser válida. Afinal, antes jogar um jogo censurado que jogar jogo nenhum. Ele tá falando daquela velha história que a gente falou do Black Ops ser censurado, né? E ele termina aqui. O caso do Kinect racista sempre foi alvo da piada dos sonistas nintendistas e pessoas que não gostam do Xbox. É óbvio que isso não tem cabimento, que nunca que a Microsoft vai fazer um dispositivo racista. Outros fatores como iluminação foram os verdadeiros causadores do embaraçamento. Eu sou negro, vou comprar no Kinect e tenho certeza que isso não passa de um boato. Pois é, pessoal, espero que gostem do meu e-mail e continue com esse ótimo cast. Um abraço a todos. Um abraço, e Florentino, você já está convidado a mandar um e-mail assim que comprar o Kinect falando se ele é racista ou não. Se for racista, a gente vai junto quebrar a Microsoft de porrada. E vamos agora para os comentários do post. E o comentário aqui do Leonardo Koga, ele mandou aqui, né? Black Ops censurado no Japão, isso eu não entendo. Aqui tem tantos jogos pornográficos hentai com muito mais violência e ninguém faz nada. É, porque, só pra lembrar, né, pessoal, o Leonardo, ele mora no Japão, né? Ele continua aqui, bem, eu já adquiri a versão americana porque saiu primeiro e estou com muita vontade de jogar. Ira, parabéns, vai ser muito bom ouvir sua voz toda semana. Tem uma sugestão de ter um momento sofá com a Ira. Que isso, rapaz? Que isso? Nossa estagiária, não faz uma coisa dessa. Pois é, não, porque quem escolhe o momento sofá sou eu. Se eu escolho ela, eu vou demitido. E vai preso ainda por cima, tem esse detalhe. Ele continua aqui, um abraço para todos do cast que nos ajudam a formar nossa opinião para comprar jogos que valem nosso querido dinheirinho. Ah, o Leonardo, ele fez as fotos, a cobertura fotográfica da Tokyo Game Show, que foi o nosso primeiro episódio separado de games, né? O Koga Nerd. E o outro comentário vem do Refu. Véis, nessa parada do arcade do iPhone, não sei vocês, mas eu arrebentava a mão nos controles porque ficava tenso e cargava o dedo no direcional. Se fizer isso no iPhone, vai o display embora. Como assim vocês não entenderam a fantasia? Eu vou pular aqui, tá? Ele já desmistificou do Monkey D. Luffy, né? Essa tirinha do Street Fighter eu já tinha visto e ia admirar de rir. Bom, parabéns pra Ira, que agora é fixa. Abraço, galera, e vou tentar gravar um áudio da próxima edição sobre o Game Talk. Tente, mande pra gente, vocês já sabem. E sem trilha. Então mande para nerdrops.games@gmail.com. E vamos para os abraços pixelados. Eu vou botar até uma trilha diferente aqui nos abraços pixelados. Vamos para os abraços pixelados. Primeiro abraço pixelado vai para o Polar, que faz as melhores fases no gelo. Um abraço também para o Guizão, que traz o modo zumbi para todos os jogos. Um abraço para o Oliver Pérez, que troca de personagem como quem troca as palavras. Um abraço pixelado para o meu querido Susi, que inspira os criadores de Soul Calibur e Dead or Alive e que me expulsou do Nedrox. Um abraço para o Inomata, que não dorme até fazer as notícias. Um abraço para o Bruno, que além de não dormir, faz as notícias e também faz o nosso querido do café aqui no escritório. Um abraço para o @ eu sou o Batman, que mantém o Twitter seguro. Um abraço para a Laura Bu do Pink Vader, que é nerd e tem todo o direito de usar rosa. Você entendeu, né? Usar o rosa, no caso, uh-huh, porque ela tava pedindo ajuda esses dias para mim. Ah, tal, claro, não é a cor rosa, é porque o seu sobrenome é rosa. Você tá... É. Viu, Laura? A culpa é do Codoro. Enfim, continua. Um abraço pixelado para o pessoal da Taverna do Ogro Encantado, que diariamente faz o meu bolso coçar. Um abraço pro pessoal do Caverna e Ponto, que nos cedeu aí. Nossa. Um abraço para o Léo do Radiofobia, e esse é um abraço pixelado na boca. Um abraço pro meu querido Vivaco, que tinha cavanhaque. Um abraço para o Codoso, que joga tênis surfando enquanto não faz nada na praia. Um abraço pro Florentino 360, nosso ouvinte. E outro ouvinte, o Spider Sato. Por favor, um abraço. E um abraço pixelado pro meu pai, pra minha mãe, pra você, Xuxa! E você já sabe, nerdrops.games@gmail.com. Esse é o nosso e-mail, nossa secretária eletrônica, porque a Ira não vai atender telefone, porque ela tem uma voz muito sexy e é só para o cast. Então ela não pode desgastar atendendo vocês, meus queridos nerds. E este foi o bloco de e-mails. Vamos pro cast, que ele tá comprido, tá tenso. E antes disso, o tema do próximo Game Talk: como você descobriu que era um gamer? O que te iniciou na vida gamer? Lembra de quando você jogava Atari, Nintendo, PlayStation 1, Super Nintendo, casual, e de repente teve um jogo que te fez se dedicar mais? O que começou, o que transformou você de um casual num hardcore? Conta a sua história. Conta como foi que a sua experiência que te transformou de um casual num gamer. O que fez, o que transformou você nessa máquina de consumo de mídias, podcasts, revistas, sites, blogs e pirataria. Eu sei o que vocês fazem. Então vamos pro cast, Kodoji. Vamos pro cast. E vamos para os destaques de games aqui no Nerd Drops. Custo real do Kinect. Jogos de guerra e valores de venda. New Super Mario 3. Sem Meat Boy para o PlayStation 3. Gran Turismo 5 tem mais uma data de lançamento marcada. Tetris ajuda nos seus traumas. E ruas com nomes famosos. Vamos pro cast. Pois é, pessoal, vamos começar agora com uma notícia que é uma daquelas polêmicas que faz só você xingar os outros porque você não entende de nada. Mas você tá no Nerd Drops de Games, aqui a gente não vai só jogar notícia, a gente vai te informar, tá? Saiu o custo de quanto sai para fazer um Kinect, que é a câmerazinha que agora toda a galera já tem ouvintes do Nerd Drop que tem, já tem uma galera que tá falando suas primeiras experiências. Quanto ele sai para ser feito? Alguém aí pode me dizer quanto tá saindo para fazer um Kinect hoje? Olha, eu saberia te dizer quanto foi o primeiro protótipo, mas hoje eu não sei, não. Não sabe? Ira, e você? Ó, vou chutar pra vocês aqui, hein? Acho que em torno de uns 50, 60 dólares, hein, Vivacqua? E ele tá saindo na loja hoje por 149 dólares. Então, pelo que a gente ficou sabendo, na verdade ele custa 56 dólares pra ser feito. O que é uma, na minha bela opinião de merda, é uma bela de uma baboseira, né? Não adianta você falar que custa 56, a Microsoft tá me roubando quase 100 dólares. Não é assim que funciona, né, gente? Ela tem que pagar o custo de desenvolvimento da tecnologia, ela tem que pagar a logística. Esse cálculo é feito com base nas peças. Ele, se você desmontar ele, a soma total do valor das peças é de 56 dólares. Exatamente, mas isso muito provavelmente é porque agora que foi aprovado o projeto em si, eles possivelmente já têm uma produção em série de cada uma dessas peças, o que favorece por esse preço cair, certo? É, sim, sim. Mas é aquela coisa, não adianta você ficar achando que custa caro e mas a Microsoft faz mais barato. Eu vou dar a velha teoria. Você é um cozinheiro. Você faz o melhor risoto fungo de todos os tempos. Risoto fungo é arroz com cogumelos, tá? Quem tem nojo pode chorar aí. Você vai comprar um arroz bom, cogumelos bons e temperos. Vamos dizer que para fazer um prato que você cobraria R$16 no restaurante, você vai gastar R$5 de ingredientes. Mas tem a técnica, o preparo, a montagem, apresentação, tudo. Alguém teve que fazer o Kinect ficar bonitinho, alguém teve que fazer ele ficar esteticamente bonito, alguém teve que fazer ele ficar funcional, alguém teve que fazer ele funcionar de baixo em cima da TV. Então tudo isso tem componentes que favorecem ele a ser do jeito que ele é, né? Então pare de achar que a Microsoft tá te roubando. Ela tá te roubando quando ela te vende videogame que queima e você vai lá e compra outro. Aí sim ela tá te roubando. Mas como você desbloqueou o videogame que queimou, você tá dando o troco pra ela. Então vocês estão kits, tá, meus amigos? Bom, mas vale lembrar que o protótipo original do Kinect saiu pelo valor de $30,000. Um protótipo original. Ou seja, quebrou mais 30 mil, né? Não, o que aconteceu foi o seguinte: o primeiro design que eles estavam fazendo, eles tinham que testar como que a questão das câmeras iriam funcionar, como que a integração delas ia fazer a triangulação do seu posicionamento com relação à TV. Agora, por exemplo, você já pode colocar ele embaixo da sua TV, que ele vai ler o seu movimento da mesma forma. E a partir do momento que eles foram refinando as funções das peças, eles puderam chegar num protótipo com o número de peças mais limitado, claro, né? E a partir desse ponto, passar pro seu design final. Viu, Ira? Que eu chamei ele? Você viu? Uhum. É outra coisa, né? Você acha que eu e o Codoso íamos conseguir encaixar a palavra triangulação em alguma frase nossa? Você acha, né? Não, muito bem, muito bem. Não, é isso. Ó. É outro nível, né? É, convidado aqui não é pouca coisa, não, meu amigo. Tá bom? E como a gente estava falando de dinheiro, é bom dizer que Fallout New Vegas e Call of Duty Black Ops estão superando expectativas e vendendo mais do que pãozinho quente. Meu amigo, pãozinho quente vende, viu? Vou te contar um negócio, tem duas padarias na minha quadra, das 6:30 da tarde tem fila nas duas. É, meu amigo, isso é uma boa metáfora, mas tá vendendo quanto? Tem algum número nessa história? Ué, temos, números nós temos um monte. Só pra você ter uma ideia, Call of Duty Modern Warfare 2, ele colocou um recorde em cima dessa venda nas primeiras 24 horas, que alguns especialistas disseram que não iria ser fácil de bater por um bom tempo. Só que aí veio Call of Duty Black Ops e jogou isso tudo por terra. Só por um comparativo, Modern Warfare vendeu 4,7 milhões de unidades nas primeiras 24 horas, enquanto que Black Ops chegou a 5,6 milhões de unidades. Cara, a gente finalmente está tendo... Finalmente não, já tem um tempo isso, né? Mas agora isso tá bem consolidado. As pessoas estão levando o videogame muito mais a sério do que alguns filmes, né? Quantas unidades vendidas aí do Call of Duty? Foram 5,6 milhões nas primeiras 24 horas. Ó, eu vou dar só um prospecto, tá, gente? Pode ser completamente distante do que a gente tem. O Tropa de Elite 1 teve 4 milhões de espectadores no Brasil. Estamos falando de 5 de milhões de pessoas pagando $60 num jogo. Exatamente. Eu sei que a experiência se perpetua, mas pense em você sair de casa para gastar $60. Tem gente que tá aí baixando o filme adoidado porque não quer pagar R$10 pro cinema. Exato. E pra você que tá aí no piratão, boa sorte, meu amigo. Você vai jogar a história e vai perder um dos melhores multiplayers da história. Com certeza. Tá sendo bem recomendado, inclusive dizendo que é um pouco superior ao Modern Warfare 2 no modo multiplayer. Pois é, disseram que tem um modo uma bala, que é o modo que você só tem faca e a pistola com uma bala. Exato. E aí você, à medida que você mata a pessoa, você pega a outra bala de cara. Tem outra que é Sticks and Stones, né? Que é o que eles chamam de paus e pedras. Uhum. Que seria, você tem a besta, a faca e uma pistola. E à medida que você vai matando, você vai ganhando mais item. E o último é a metralhadora simples. Uhum. Mas você aprende a jogar tão bem com a metralhadora simples, quando você chega no multiplayer normal, você dá uma surra em todo mundo. Porque você aprendeu a atirar com a pior escopeta do jogo, com a segunda pior pistola do jogo. E aí, quando você vê, você tá fazendo a faxina. E o Fallout, né? Fallout. É um público carente por esse tipo de RPG. É uma visão pós-apocalíptica que mistura todos os elementos de ficção científica de um mundo pós-apocalíptico. Exatamente. 2012 tá logo aí, então é bom de começar a treinar. Minha querida Ira Croft, o que você tem a dizer desses nerd barrigudo, gordo, feio, barbudo, comprando, gastando $60 em jogo? Pronto, agora atingiu todo mundo. Todo mundo. Inclusive, eu vou mudar meu avatar no Nerdrops pra ninguém ver que eu sou gordo, feio e barbudo. Agora ficou tenso, porque o que eu disser aqui pode ser usado contra mim depois, hein? Onde você me coloca, hein? Eles pediram a sua volta, agora vão pedir a sua cabeça. Exatamente. Olha só, meu. Não posso fazer isso, né? Você paga bem por aquilo que te faz bem, não paga? Então estamos gastando com o nosso bom gosto, vamos dizer assim. Exatamente. Tá, não. Então tá entendido. Eu acho que é bom a gente avaliar também por um outro lado, porque o preço do ingresso de cinema que a gente tem no Brasil é alto, a gente entende isso e tal, mas relativamente você vai ter 2 horas de diversão num filme por um determinado valor, enquanto que você vai ter muito mais horas de jogo por um videogame que seja um pouco mais caro. Então, nessa proporção, o videogame realmente leva mais vantagem, né? E é engraçado porque estamos falando de 2 jogos com, acho que, a maior extensão de horas possível. Você pode terminar o modo história do Call of Duty em 8 horas, terminar ele de novo, assim, depois que você já sabe tudo onde você tem que ir em 6 horas, nos outros níveis de dificuldade para pegar os achievements, os troféus. Uhum. O multiplayer é praticamente infinito, só pelo que a gente falou aqui. Sim. O Fallout, que não tem multiplayer, ele tem um modo história que você pode ser bonzinho e fazer, ah, eu vou ajudar todo mundo. O cara chega pra mim e fala, ah, eu preciso que você acabe com os monstros que ficam perto da minha vila, porque ninguém consegue plantar. Aí você vai lá e mata. Ou então, você dá a volta na vila, chega numa vila do outro lado e o cara fala, pô, tô tentando, os caras daquela outra vila me sabotaram e eu quero matar eles, eu fico soltando meus monstros pra não deixar eles plantarem. Aí você vai lá e mata a vila de todo mundo. E aí você é mal. Ou então você é neutro e não faz nada. Então, só pra jogar, eu tive 150 horas no Fallout 3 antes de lançar qualquer expansão. E peguei 100% dele. E ainda faltava coisa pra fazer. Eu peguei 100% dos achievements. Ainda tinha coisa pra eu descobrir e fazer. Tinha coisinhas, pequenos detalhes. Isso é pegar 60 dólares e fazer valer. Até no preço abusivo que a gente tem aqui no Brasil, vamos dizer de 170, 180 reais, por mais de 100 horas de gameplay, de jogo, o ideal é pagar mais barato. Tá? A gente não tá errado de querer pagar mais barato. Mas já que o preço é esse, eu fico puto de pagar 14 reais num filme e ver um filme ruim. Agora, não, se eu pago 180 num jogo que eu tô jogando há 150 horas, uma hora o peso do preço some. E você provavelmente vai revender ele num preço bom. Vamos dizer que você consegue revender até pela metade. Então, já deu pra cobrir bem. É, pois é. Então, pessoal, uma coisa a gente já aprendeu aqui no Nerdrops de Games, né? Fã sabe fazer a coisa direito. Vocês devem, vocês fizeram o dever de casa de vocês, vocês viram o vídeo da Black Mesa, vocês baixaram o demo do Sonic HD Remake feito por fã. Vocês sabem o que um fã é capaz de fazer. E agora um fã do jogo New Super Mario Bros. De DS, que é disparado um dos melhores Marios de todos os tempos. Que assim, Mario, eu não joguei um jogo ruim do Mario ainda, né? Eu sou suspeito pra falar, mas assim, o cara fez o Mario 3 na engine do New Mario Bros. Mas o que isso quer dizer? O jogo tem os gráficos do New Mario Bros, só que é o Super Mario 3. Só que não bastando isso, ele botou um monte de níveis de desafios. Sabe os níveis mais difíceis do Mario World, assim, que você tinha que quicar, pular girando, cair em cima do negócio e soltar o Yoshi na hora certa, cair em cima do serrote? Ele fez um monte de níveis assim. O cara ainda botou um monte de níveis famosos do Mario 1, do Mario 2, do Mario 3, do Mario 4. O cara ainda colocou fases do Metroid. Ele botou aparições especiais e ele botou o jogo disponível para download. O link tá no vídeo. Por favor, assistam o vídeo. Prestigie o trabalho de um fã, porque o que eu queria era o Mario 3 refeito na engine do New Mario Bros. E esse cara conseguiu. Eu tô de queixo no chão. Eu ainda não testei o jogo. Eu vou ver como faz. Eu ainda não baixei, mas o vídeo já me impressionou bastante. O que vocês acharam? Vocês viram o vídeo? O que vocês acham disso também, né? De um fã que faz algo gigantesco. Fora de proporções, né? Vamos dizer assim. Desse tipo de notícia, a gente pode tirar 3 ensinamentos básicos. O primeiro, muitas vezes os fãs conseguem fazer coisas com os personagens queridos melhor do que as próprias produtoras. Como, por exemplo, o Sonic Fan Remix, que vocês apresentaram semanas atrás, que, sinceramente, a SEGA já não sabe mais o que fazer com o Sonic e devia chamar esse cara para trabalhar com eles. O segundo é muita paixão envolvida nisso, porque não só é um fanservice para quem gosta de Mario, assim como é um fanservice para quem gosta da Nintendo, e é um fanservice pra quem viveu a geração dos 8-bits, pelos remakes que ele fez com fases de Metroid, Castlevania, dos outros mares e tal. E o terceiro ensinamento é que há tempo livre pra esse cara. Pois é. Olha, eu não teria paciência pra fazer a captura de imagens do vídeo. Gente, o vídeo tem 15 minutos, mas é porque ele mostra tudo que ele fez. Eu não tô falando de detalhe de programação, não. Os levels extras, os challenges, ele fez fase impossível. Mas quando você vê a fase, você fala, eu quero tentar. Cara, gente, mas alguém tem que fazer. Alguém tem que preparar isso pra que hoje nós estivéssemos aqui exatamente comentando sobre isso. E ficou muito show esse vídeo, mano. Pode continuar, Vivaco. Não, eu acho que é isso. Eu acho que você resumiu tudo. Bota 500 XP, sobe de nível. É isso. Alguém precisa fazer. Os fãs precisam, sabe? E o cara te supriu. Bota aí, ira. 500 XP, escolhe 2 habilidades e vamos pra próxima notícia, cara. Assistam o vídeo. que Gran Turismo 5 ganha mais uma data de lançamento. Depois de todo o bafafá que envolveu com o adiamento do jogo, que seria lançado no dia 2 de novembro, e a sequência de desculpas dado tanto pela produtora Polyphony Digital quanto pela Sony, a princípio, Gran Turismo 5 chega nas lojas no dia 24 de novembro agora. Então prepare seu dinheiro que você vai gastar uma grana com o melhor simulador virtual de carros que existe. Eu tenho amigos meus vendendo tudo em casa pra comprar o volante, porque assim, se você tá comprando e não tá comprando o volante da Logitech, você vai jogar um jogo bobo. Me desculpa, o jogo é lindo, mas é bobo. Tem um amigo meu que ele já tá com uma TV 3D, com a câmera Eye of Judgment, porque a câmera vai fazer o head tracking, né? Ele vai seguir sua cabeça, você mexer a cabeça vai saber pra onde você tá olhando dentro do cockpit. E o volante, e assim, eu nem vou comprar. Porque eu não quero, se não for pra jogar assim, eu não quero. Não, com certeza, se você não vai ter toda a infraestrutura pra você ter realmente a sensação de simulação que eles queriam te dar com o jogo, vai ser um jogo de corrida extremamente metódico. Isso é fato, a não ser que existam realmente sessões com a simulação mais arcade, mas eu não acredito que vá haver. É, eles criaram esse jogo diretamente pra fã da série. É, pra quem tá se preparando mesmo, pra quem não está como nós aqui, não vai ter tanto interesse. Eu acho, Ira, que ele vai um pouco além do fã da série. Ele vai tanto pro entusiasta de carro quanto pro curioso. Uhum. Porque uma coisa que eu fazia, sem brincadeira, uma coisa que eu fazia no Gran Turismo 4 era fazer corrida de Ford Ka. Só porque o gráfico era tão bonito e era pista profissional, eu pegava os Ford Ka e corria. Por quê? Porque eu já dirigi um Ford Ka. Eu queria saber, eu fazia corrida louca de botar um Ford Ka perto de um carro de Fórmula Indy. Só pra ver como era. Então assim... Mas é que você é louco também, né? Agora não. E tem mais também, né? Depois de todo esse bafafá que teve com o desenvolvimento da série por um longo tempo e tudo que tem sido prometido e mostrado em vídeos e tal, até aquela pessoa que não tá tão interessada no jogo em si, pra pegar todos os troféus ou pra se tornar um piloto de verdade, ela vai querer ver como o jogo ficou, porque tá sendo prometido uma maravilha da oitava arte na forma eletrônica desse jogo. Pelo que a gente viu em vídeos, em todas as demonstrações que estão disponíveis, ele realmente vai usar bastante do processamento gráfico do PlayStation. Um dos últimos motivos que eles usaram pro adiamento do dia 2 de novembro foi com relação a frame rate. Então é claro que agora vai ter gente que vai querer, vai estar pela curiosidade querendo saber, poxa, por que que adiou tanto? O que que esse jogo tem de tão bom que mereça a minha atenção? Sabe o que que é chato? É a Sony tirar onda por tudo que ela faz e ela achar um bom motivo pra usar. Ela tira onda que ela usa um Blu-ray de 35 GB de espaço. Aí o pessoal, não, todos os jogos multiplataforma cabem no mesmo disco e tal, não sei o que. Aí todo mundo, beleza, é, tá certo, a Sony não tem justificativa. Sony fazendo o videogame 3D e uma câmera que segue os movimentos da sua cabeça. Não, não tem por que isso. Aí ela lança um jogo mega esperado, que usa o 3D, que o jogo vai rodar em 3D, que vai usar todos os gigas da porcaria do Blu-ray, que vai usar a câmera, que vai usar o volante top de linha. Não existe um volante do mesmo nível para o 360. Não existe. O volante não é do PlayStation 3, gente. É da Logitech e funciona no PC e no PlayStation 3. Só que o melhor volante para se jogar hoje em dia está no PlayStation 3. Eu tenho um amigo meu que ele só joga Call of Duty e Gran Turismo. Acabou pra ele. Pra ele não importa a versão do Call of Duty, pode ter mais amigo dele na live, não importa. Ele joga, ele fez amigos na PSN e ele vai jogar o Gran Turismo com um sorriso na cara. É o jogo top de linha pra mim. Ele vai usar tudo que hoje remete à tecnologia do videogame. Tudo. E nessa a Sony ganhou. Desculpa, cachistas, mas Forza é sensacional, mas ganhou. Ganhou, desculpa, porque esse jogo não vai precisar de muito pra se perpetuar. À medida que o tempo vai passando, esse jogo vai continuar vendendo. Agora com o downloadable content vai ter carro e tal. É um jogo que vai se perpetuar, se você comprar ele daqui a um ano, o jogo ainda tá bom. Exatamente. Ele tem tudo pra ser um clássico sem estar atrelado a nenhum tipo de data de lançamento, né? Pois é, pessoal. Agora uma notícia bem triste pra mim, né? O Super Meat Boy, que é um jogo de plataforma, difícil, hardcore, independente, um jogo indie, que a gente inclusive vai falar disso em um Game Talk. Ele não vai sair pro PlayStation 3. Ele vai sair pro Xbox 360, pro Wii e pro PC. Lembrando que a versão do PC vai ser a mais completa. Vai ter personagens do Braid, do Beat Trip Racer, do Machinarium e de vários outros jogos independentes. Vai ter vários personagens assim, porque esses jogos não apareceram nas outras plataformas. plataforma, só em PC. Então, é uma coisa muito única e cada personagem vai jogar diferente do Meat Boy, que é o personagem principal. E o motivo pelo qual eles falaram, e olha só, é um jogo que tá vendendo muito no Xbox Live. Uhum. O que acontece é o seguinte, a empresa criadora, né, falou que eles apresentaram pra todas as empresas, a Nintendo falou, claro, venha, traga o seu jogo pra cá. PC nem precisava, né, o Steam já abriu as portas, falou, claro que esse jogo tem que sair aqui. A Microsoft, que tem uma comunidade forte, independente mesmo com os probleminhas que deram nos últimos tempos aí, ela ainda é forte, tem muito jogo independente. O Braid é um jogo independente que é um hit, que só existiu porque vendeu bem no Xbox 360, que aí uhum. ele foi portado pra Mac, PC e PlayStation 3. E hoje, a Sony não demonstrou interesse em deixar esse jogo tá ativo na PSN. A Sony, gente, a PSN é um lugar cheio de jogos que você nunca vai achar em outro lugar, fantástico. Mas ela também tem um jogo chamado Flower, que é lindo, mas você controla pétalas de flor. Os jogos de iToy dela são horrorosos. Uhum. Ela tem um jogo de música, que você bota uma música e fica um cara sentado numa cadeira, e você controla e ele fica se distorcendo. $5 o jogo. Eles aprovam, tem tanta besteira, tanto quanto tem na live, só que a live deixa o Super Meat Boy entrar. Eu não entendo o que a Sony negou. É um jogo que se você botar algum vídeo na internet pra ver, você vai ficar assim, pelo menos curioso. É uma direção de arte boa, é um jogo diferentaço. Não tem motivo. Não tem. Pra mim, na minha opinião de merda, não tem motivo pra esse jogo não tá lá. É, eu testei esse jogo também no Xbox, ele é extremamente divertido, é simples e direto, você tem que chegar na sua amada, resgatar ela do malvado e tal, só que, como você falou, não tem qualquer motivo aparente para que a Sony recuse esse jogo estar na PSN assim como está na live, né? É, pois é. É, não tem motivo, assim, eu acho que ela mostrou desinteresse. Sabe o que eu acho que foi? Um executivo atendeu o telefone num dia que ele tava mal-humorado, porque não tem desculpa, porque a PSN é muito surpreendente em questão de jogos independentes, de jogos com diferencial, chega muitas vezes a ser superior a live arcade em questão desses jogos diferenciados e deixar passar um jogo desse que tá saindo para todas as plataformas, todas, menos o console dela. Que absurdo isso. É um absurdo. Sem comentários. Ira está sem comentários de fúria. Vocês viram, Sony? Vocês deixaram a Ira Croft sem comentários. Eu estou com ódio de vocês. Estou com ira de vocês. Você, pessoa, que tem grandes traumas na sua vida e ainda não descobriu como resolver. Estudos mostram que o Tetris... Isso mesmo! Sabe aquele joguinho Tetris? Joguinho? Ele pode... Que absurdo. Joguinho. Absurdo. Tetris for life! Estudos mostram que o Tetris, ele pode ajudar a resolver a sua vida. E você se pergunta como... Como? Como? Como, Vivaco? Tetris, como? Me ajude, Tetris. Como? Você tem algum trauma na sua vida e tá precisando resolver? Não, eu só preciso de mais motivo pra jogar mais Tetris. Bem, o estudo diz que pessoas que sofreram experiências traumáticas, né, jogando Tetris podem reverter, né, projetar, né, o seu cérebro, distraindo e esquecendo seus traumas. Isto é, você vai focalizar só no jogo e vai esquecer tudo que passou. E vai ficar assim, que nem o Vivacqua. De que vocês estavam falando? Eu tava pensando em Tetris. Não sei o que tá acontecendo, eu tava pensando em Tetris. Tem uma doença que é verdade, é comprovada. Se você, ouvinte, tem isso, é uma doença não, é uma síndrome, tá? Que você começa a ver peças de Tetris em todo lugar. E isso não é piada, isso é comprovado. Pra quem joga muito Tetris. Eu jogo muito Tetris. Tem pessoas que têm até almofadas de Tetris, né? É, ganhei de presente de aniversário. E sabe o que é legal? A empregada aqui de casa, quando ela foi arrumar, ela falou, adorei as suas almofadas, porque elas encaixam. Aí eu falei, ah, que ótimo e tal. Aí foi muito legal, ela arrumou a minha cama, e aí quando eu vi, tava elas encaixadas, né? Aí ela pegou a linha e desceu. Não, não, não, eu não ganhei todas as almofadas, porque senão eu ia sumir, né? Ia formar a linha e eu ia perder uma sofá, acabou. Pois é. Então, pra vocês terem uma ideia, que automaticamente a empregada do Vivaco, o que ela foi fazer? Ela pegou as almofadas, né? E já foram organizar em ordem. É assim que o jogo, né? Que o Tetris faz com a pessoa, né? Ela deixa de lado outras funções somente pra jogar. Olha só. Pois é, mas pra vocês que não sabem, Tetris vem de tetra, porque todas as peças de Tetris têm 4 blocos. O original. O original. Mas eu tenho uma pergunta com relação a isso. Se o Tetris pode ajudar você nos seus traumas e a sua empregada arrumou seu sofá na forma correta, será que ela esqueceu alguma coisa? Hahaha. E a nossa próxima notícia vem direto da Espanha. Ai, muchacho! Você já pensou morar numa rua com o nome do seu personagem de game preferido? Pois é, galera. Pois um grupo de futuros moradores, num projeto localizado em Saragossa, na Espanha, fizeram uma votação e escolheram o nome da primeira rua do condomínio de Avenida Super Mario Bros. E não para por aí. Futuras vias serão nomeadas com outros personagens. O que você acha, Vivaco? Você gostaria de escolher um personagem pra sua rua? Eu quero morar na rua Bloco Pirâmide do Tetris. Eu já falei que eu gosto de Tetris? Vejam o que o Tetris faz com uma pessoa. Eu tô traumatizado, eu preciso de Tetris. E você, Guilherme? Qual o personagem que você escolher? Olha, eu moraria até na rua Sonic da Hedgehog, mas eu teria problemas com o limite de velocidade dos carros. E também com o fato que a sua rua só ia ser boa nos primeiros metros, depois ia ser uma porcaria. Será que essa rua ia fazer esquina com a rua Tails? A rua de duas mãos, né? Ira, onde você queria morar? Ó, as próximas ruas serão a Space Invaders e The... Ah, eu gostaria de morar na Space Invaders. Ai, meu Deus do céu. Ó, e não é só com o nome dos personagens, né? São ruas de games. Então eu adoraria morar na rua Tetris. Não é personagem, é o nome do game. Rua Tetris. Eu não gostaria de morar na rua Dead Rising. De jeito nenhum. Ah, isso é difícil. Do Call of Duty, não, porque eu não ia conseguir ficar um dia de folga. Uhum. Eu não gostaria de morar na rua Half-Life, porque eu ia viver só até metade da minha vida. Ah, mas morar na rua Portal ia ser legal, era só você pular no buraco em frente da sua casa e cair lá dentro. Pois é, ó aí, tá aí uma boa ideia. Se você, por exemplo, morasse na rua Resident Evil, pra você abrir a sua porta, você tinha que girar o hidrante, sacoalhar a mangueira do lado, pular no tapete, nossa, essas coisas, né? E ainda teria que combinar as ervas. Não ia ter farmácia na rua, né? Ia ter loja de ervas. Loja de ervas. E vocês, ouvintes, onde vocês queriam morar? Coloca aí, faz uma piadinha aí, as melhores a gente vai ler. Deixa eu ver aqui. O que eu posso fazer para os meus ouvintes? Tá bom. Vou fazer assim, a melhor frase que eu, o Guilherme, a Ira, o Kodoji e o Miopia escolhemos, a melhor rua com a melhor justificativa vai ganhar um Yoshi branco de pelúcia. Ó, eu quero, hein? Tá aí, hein? Tá aí, tem que estar no comentário, tem que estar nos comentários. A gente só vai julgar a partir dos comentários, beleza? E na imagem da semana, né, que não recebemos de ninguém uma imagem essa semana, então eu fui lá e escolhi. A imagem é simplesmente uma combinação de duas coisas muito legais, né? Me lembra um pouco de F-Zero, mais pelo carro que o Bone está usando, né? Mas é toda feita no Paint, a imagem, e mostra... Se você já jogou Mario Kart, você vai entender. Só isso. Eu não tenho mais nada pra falar. Se você já jogou Mario Kart, você vai entender, vai ficar triste, decepcionado e vai entender. E se puder, você vai dar uma risadinha, tá? É baseado no Mario Kart do Wii, mas ainda assim, cara, me dá uma tristeza real quando eu vejo isso. Vocês viram a imagem e tal? É, isso já aconteceu comigo. Já aconteceu com todo mundo. Que ódio, né? Que ódio. Eu até diria que são é um dos motivos pelo qual meu videogame quebrou. E seguindo a mesma linha, né? Vamos para o vídeo da semana. Né, no vídeo da semana nós temos aqui jogando... Olha o nome do vídeo, cara. Jogando com o Mestre dos Jogos. É um cara com uma vozinha bem irritante fazendo narração sobre o Super Mario World. Mas ela é bem intencionada. Ela não é a coisa mais engraçada do mundo. Mas tem uns momentos que dá pra dar umas boas risadas. Fica aí. Se você tem um vídeo que você acha engraçado, que você acha bacana, você acha fantástico, manda pra gente. Você já sabe o e-mail. A gente vai falar de novo no final do programa. Game Talk. It's awesome. Pois é, pessoal, chegou a hora que vocês pediram, a hora que destaca o nosso podcast, o Game Talk, que é a hora que a gente escuta você, a hora que a gente lê os seus depoimentos. E hoje nós vamos falar do momento mais triste do mundo. O momento mais... Eu tô triste já. Eu tô traumatizado. O momento que o seu videogame quebra. Eu pedi pros ouvintes mandarem histórias, eu tô traumatizado. Só de lembrar as histórias, eu vou jogar Tetris. Tô muito traumatizado. Eu tô triste. Todo mundo tem uma história aqui, certo? Pelo menos uma, não é? Exato. Vou começar com um depoimento, hein, gente? Pode okay. ser? Então o Arthur Antunes botou nos comentários: uma vez meu videogame queimou, mas não só ele. Caiu um raio na antena de rádio amador da minha casa e queimou tudo. E o videogame não era a prioridade de conserto, porque queimou juntamente com o videogame a geladeira, duas TVs, o videocassete, rádio relógio, enfim, quase todos os eletrodomésticos da casa. O rádio amador e inclusive a antena parabólica. Então ele disse que podia esquecer de jogar videogame por vários anos. A televisão estaria queimada e o pior é que meu pai tinha comprado o videogame de um picareta. Todo mundo lembra da década de 90, onde a gente comprava videogame no picareta, né? Eu acho que todo mundo conhece pelo menos um picareta que vendia videogame. Meu pai, que entendia um pouco de eletrônica, abriu o videogame e viu que já tinha peças derretidas lá dentro. Ai, é triste, cara. Corta o meu coração essa história. Ele fechou o videogame, né? E levou o videogame pro cara. E ele deixou o console em cima da mesa e foram embora. Falou, não, dá uma olhada, vê o que você pode fazer e tal. O cara provavelmente não ia devolver o dinheiro. E o cara distraiu e passou um trombadinha e roubou o Super Nintendo queimado. Um trombadinha roubou o videogame queimado dele. E aí, quando eles voltaram, o vendedor picareta pediu desculpa e deu um videogame novo com um ano de garantia. Caramba, cara. É, exatamente, cara. A males que vem para o bem. Ele devia procurar até esse trombadinho e agradecer ele por ter feito isso, né? Pois é, cara. E o pior, ele falou que levou a TV pro concerto e ele voltou a jogar videogame. Será que ele levou a TV pro concerto, deixou em cima do balcão, os trombadinhos roubou e o cara deu outra TV, 0 km? Cara, a não ser que não tenha derretido nada dentro da TV, sei lá, né? E o bom é que o assunto que o Arthur Antunes tocou, né, puxa um link, assim, bem funcional, que quando o videogame quebra, sabe o que que acontece quando o videogame quebra? Acabou a sua vida, sabe? O desespero do videogame que não liga é o pior de todos. Porque ele simplesmente não liga, não acende nenhuma luz. Desde que eu me entendo por gente, o videogame tem luz. Tá, o Atari não tinha, mas o Super Game acho que tinha. Mas do que eu tô falando? Eu tô falando quando estraga. Porque, assim, não é que nem o carro. Seu carro quebra, o que que acontece? Você tem outras opções. Você precisa chegar no trabalho, você dá um jeito, né? Uhum. É, você se vira, você pega um ônibus, pega um táxi, é pior? É, mas você sabe que deu merda, mas você não pode fazer nada. Agora, exato, quando o videogame quebra, sabe qual é o problema? É porque ele quebra e os seus jogos continuam a funcionar. O controle continua lá inteirão. Os cabos, tá tudo funcionando. Menos o que precisa pra fazer as outras coisas funcionarem. É triste. Cara, é triste. Eu já tive algumas vezes na vida uma das piores sensações gamers de todos, que é o videogame não ligar. Nossa, não. Eu passei por uma situação parecida com essa recentemente. Se não me engano, foi agosto do ano passado. Eu tava jogando Batman Arkham Asylum que nem um louco, não conseguia parar e correndo atrás e pá. Eu tava de férias de trabalho, então tinha bastante tempo pra ficar jogando. E naquela época tava fazendo bastante calor, né? E eu comecei a reparar que de tempos em tempos o PlayStation 3 ele dava umas agarradas, o frame rate caía, o jogo ficava um pouco mais lento e tal. Aí eu, no primeiro momento, eu não dei muita atenção a isso, mas depois da segunda vez que ele começou a reiniciar sozinho, eu fiquei bem preocupado. Eu tentei correr pra fazer um backup num HD externo nele, mas no final de semana seguinte, quando eu tentei jogar de novo, Yellow Light of Death, meu videogame estava condenado e virou um belíssimo peso de papel. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Não, hoje eu vou ficar todo emocionado. Enquanto eu falo com vocês, eu jogo Tetris. É pra curar seus traumas, calma. É, porque, gente, não é possível. E assim, eu sei que o PlayStation 3 é bem mais resistente, mas eu vou falar do maior vilão do mundo dos videogames agora. Temos dois, na minha opinião. Uhum. Do mundo que mais contribui para essas histórias tristes. PlayStation 1 e o Xbox 360. Hoje em dia nós temos os números do 360 que ainda assim foram mascarados, e do PlayStation 1 a gente não teve muitos números, a gente teve relatos. Verdade. Mas você quer saber o que é ter um PlayStation 1? Se você teve ele por 2 anos, é você saber que o primeiro ano você jogou normal e no segundo ano você jogou com ele de cabeça pra baixo. Basicamente, uhum, é isso. É isso que era ter um PlayStation. Não, não tô falando, os jogos eram maravilhosos, mas a Sony não sabe fazer aparelho. Ela não sabe. Não sabe fazer aparelho. Não sabe. Os problemas dos primeiros PSP são prova disso. O PSP Go é a prova disso. Todos os problemas e lançar um videogame como Play 3 a $600 também. Tudo isso. Ela não sabe fazer videogame. Ela sabe fazer a arquitetura do hardware pra rodar jogos fantásticos. Mas ela não sabe montar o videogame e falar, não, tá funcional. E a Microsoft não aprendeu com o seu primeiro Xbox, né? Porque o meu Xbox deu 3 headlights e o meu Xbox One, com 6 anos de idade, tava funcionando do lado dele. É, parece que muita coisa aconteceu no Xbox 360 foi que eles tentaram reduzir o tamanho, já que ele teria bastante processamento, bastante capacidade gráfica, eles tentaram reduzir bastante o tamanho, mas acabaram ignorando um pouco o lado da transferência de calor, que ele realmente é um videogame muito quente por dentro. E quando ficam as peças muito juntas, você tem o derretimento da pasta térmica, o chip começa a não funcionar direito e, eventualmente, ele começa a piscar as três luzes do capeta. Ó, por experiência própria, galera, quando nós tínhamos a Games aqui, nós tínhamos 20 TVs rodando PlayStation. Peraí, você tinha uma Games? Como assim você tinha uma Games? Eu e meu pai, nós tínhamos uma locadora de games, onde o pessoal alocava e jogava na nossa loja também. Uhum. Né? Nós éramos sonistas, né? Como eu até comentei no outro cast, né? Eu sempre fui sonista, nós gostávamos mais dos jogos da Sony mesmo, né? Mas assim, os aparelhos, a sensibilidade de peça é demais. Todos tinham problema em menos de um ano. E não é só pelo tempo de uso, não, né? Era assim, 3-4 meses, nós já estávamos virando os videogames cabeça para baixo. E isso com o PlayStation 1, PlayStation 1, até o PlayStation 2. Sabe que é 20 TVs ligadas, as 20 TVs, o videogame de cabeça para baixo. Nossa. Para ver se pegava os jogos. Nossa, que absurdo. Cara, é muito absurdo um negócio desse. É uma falta de qualidade de produto, né? Não, eu já tive no meu PlayStation 1 um DualShock com 2 meses de uso que simplesmente parou de funcionar. Original, na caixa, lacrado. Garantia da Sony que eu não consegui usar, por sinal. E assim, além dos videogames, os acessórios também. Assim, por nós atendemos um grande público aqui na cidade, na nossa loja, sim, era bem conhecida. Nós compramos bastantes acessórios, como as armas. Uhum. Mas assim, em um mês, e o pessoal mal jogava, né? Não, estragava muito rápido e queimava, pifava mesmo, né? Os acessórios. Aí nós tivemos, além das armas, tivemos volante. Né? Mas assim, eram acessórios que não duravam nada. Tivemos o controle arcade. Eu acho que o controle arcade foi o único que durou um pouco mais. Uhum. Porque o resto é muito rápido mesmo, meu. Olá, galera do Nerdop Games. Aqui é o Bruno Elias, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sobre o Game Talk, o meu videogame quebrou e agora eu me ferrei. Tem uma história até engraçada. Uma vez eu viajei na época do PS1 e levei comigo o videogame, né? Olha só que loser, viaja e leva o videogame. E quando instalei o console, esqueci de checar algo que era importante na época, né? A voltagem. E quando coloquei o videogame, simplesmente explodiu. Voltando pra minha cidade, levei uma assistência técnica e o serviço que o mecânico disse que demoraria 2 dias, eu fui buscar com 2 semanas. Mas peguei o videogame, tudo funcionando, uma maravilha. Depois de um tempo, o canhão de leitura do CD deu problema. Então eu levei para assistência novamente, o mesmo local, e ele falou, não, isso aí 3 dias tá pronto, né? E 3 dias não entregou, 1 semana não entregou. Eu falei, vou aparecer lá de surpresa pra ver o que que aconteceu. Não é que meu videogame estava instalado na casa do cara e ele estava jogando com os filhos? Depois disso eu falei, não, o videogame tá ótimo, né? Vou levar. E ficou em casa até o tempo de vida útil do jogo, do console, né? Mas essa é uma história engraçada. Então hoje, toda vez que eu tenho algum problema com o equipamento eletrônico, eu fico acompanhando bem de perto as assistências técnicas. Valeu, galera. Parabéns pelo programa e até a próxima. Então, pessoal, esse foi o áudio do Bruno Elias, né? Caraca, eu acho que é a história mais inusitada que eu já ouvi de videogame quebrado na minha vida. Na minha vida, sério mesmo. O que vocês acharam, gente, disso? Olha, eu tinha pra mim que isso poderia acontecer quando você quando você realmente deixa algum equipamento, até porque quem viu aquele filme Curtindo a Vida Doidado sempre fica com o pé atrás quando deixa um bem querido na mão de outras pessoas, né? Com certeza. Exato. Cara, Bruno Elias, obrigado. Se tiver mais histórias dessa, conforme os assuntos do Game Talk, você pode mandar pra gente. Aqui vou dar uma lida rapidinha aqui no depoimento do nosso querido Vinícius Maciel. Ele falou que não vai poder participar muito afinco, já que ele é um nerd e ele tem um 360. Então, tudo que ele tá fazendo é esperar as 3 headlights, né? Preparando mentalmente. Pois é. Já compra logo um Game Boy com cartucho de Tetris e bota no cantinho aí, numa hora pois só é. Acionar. Porque assim, vamos falar a verdade, né? Esse é o maior problema da geração atual. Todo dono de 360, eu me incluo nisso, é mulher de malandro. Porque se você tem um videogame de mais de R$600 e ele queima e você compra outro, e ele queima e você compra outro, você não tá vendo nada de errado nisso. Sério, assim, que você não tá vendo, assim. Eu ia comprar o meu outro, mas o... Eu falei assim, não tá certo. E assim, pra mim a gente já falou do PlayStation 1, né, que não funciona, o 360, o modelo antigo não funciona, o Slim parece que tá funcionando. E agora eu quero congratular, me desculpem, mas eu quero puxar saco agora, da Nintendo. Existe uma grande chance de, se você tem um videogame da Nintendo em casa, ele está funcionando. Não importa qual. E não... Eu tô falando sério. Não importa qual videogame. Eu tenho um Super Nintendo funcionando, eu tenho um amigo meu que tem um Nintendo funcionando, que tem um Game Boy funcionando, um 64 funcionando, um GameCube funcionando, um Wii funcionando. E eu tenho um amigo meu que tá no sexto 360. Sexto. Ele não tem seguro no carro dele, mas ele gasta de mês em mês R$700. Mês em mês não. De tempos em tempos ele gasta R$700 no videogame. O seguro do carro dele não é esse valor. Se roubarem o carro dele, fica sem carro, mas ele fica comprando 360 desbloqueado ainda. Ele não joga nem online, é uma anta mesmo. Não tô falando que quem não joga, eu tô falando ele. Se, depois de um tempo, eu compraria um com garantia bloqueado e experimentaria online, porque depois de um tempo, fica... O 360 virou o novo PlayStation 2, né? Ele quer jogar porque tem jogo pra caramba. Voltando na história da importância da Nintendo na fabricação de videogames, aí no post vai ter um link de um Game Boy que sobreviveu à Guerra do Golfo. Nossa. Ele está 100% funcional. Inclusive, adivinha o jogo que ele está rodando? Ele está no Museu da Guerra. Você tem um... Eu não vou falar, ninguém aqui vai falar. Mas ele está rodando um jogo que depois de tanto passar por guerras... Ele teve que rodar esse jogo pra ficar menos traumatizado. Ele deve estar rodando até automático pra curar seus próprios traumas. Pois é. Ele tá alimentado na fonte, né? Ele tá ligado, ainda funcionando. Eu vou dar uma ideia pra vocês. Nas 8 horas que o museu fica aberto, o Game Boy está plugado na tomada, rodando um jogo. Isso depois de ele sobreviver a bombardeiros. Ele tá tudo derretido e queimado. É verdade. 8 horas por dia e ele tá funcionando. Todo mundo aqui já viu fotos de 360 queimado na Fnac. Não venha puxar o saco da empresa e falar que o videogame é fantástico, gente. Ele é fantástico. Ele é. Mas não tem durabilidade. Não tem durabilidade. Isso é um defeito, gente. Por favor, não sejam consumidores apáticos. Você tá falando de 8 horas, né? Eu lembro que o primeiro videogame que eu tive que queimou, assim, foi o Saturn. E eu tava acostumada com o Nintendo de ficar... Virar noite jogando, brincando. E aí consegui o Saturn, então eu cheguei em casa toda alegre, metidinha, né? Primeiro videogame de CD, né? E comecei a jogar. Aí um amigo falava assim pra mim, ó, ele não vai aguentar, né? Aí eu, que nada. Continuei jogando. Isso assim, quando eu digo esse tempo jogando, assim, 20 minutos, meia hora. Aí quando eu tava dando 2 horas, né, de jogo... Aí a mesma pessoa falou assim, esses consoles não aguentam, igual o Nintendo. E eu continuei a jogar. Quando deu umas 3 horas e meia de jogo, o videogame parou tudo e queimou tudo. Todos somos mulheres de malandro. A gente compra videogame com risco, a gente compra as coisas que não funcionam, a gente compra... Vocês lembram que a Sony lançou uma declaração oficial no lançamento do PSP que todos os videogames, todos os PSPs dela tinham dead pixels. Dead pixels são pixels que não conseguem transmitir a cor na tela. Isso era a nota oficial da Sony, tá? Exato. Meus queridos, ela anunciou que tá vendendo um produto defeituoso. Alguém deixou de comprar? Não. Agora, o DS tijolão até hoje tá funcionando, sabe? Cara, a Nintendo é meio absurda, mas assim, todo mundo tem história. O videogame que eu tinha que não ligava era o Nintendo. Ele parou de funcionar e ele queimou, porque eu não sabia que teve um pico de luz. Eu só descobri quando eu cheguei na sala e o relógio do videocassete tava piscando, porque ele sempre tava com a hora certa. E aí eu descobri que ele tinha queimado por causa disso. E agora nós vamos ouvir mais um candidato a ocupar um lugar no nosso sofá pixelado aqui, né? Do Bloco de Games. Ele mandou também o áudio dele pra... participar do Nerdrops, quanto um áudio para o Game Talk. É o Fued, né? Ele tem 18 anos, de Ribeirão Preto. Escutem aí o que ele falou. E aí, Vivacqua, Kudoji, Ira, Miopia, se você já foi achado, ou e o convidado que tiver no cast. Aqui é o Fued e eu estou te mandando essa mensagem para falar do tema, né? Do Game Talk, que parece, né, que vai ser o videogame quebrou e agora, né? Quebra de videogame é uma coisa muito comum, às vezes até na vida de um gamer, né? E muito triste, né? Porque eu acho que eu passo grande parte do meu dia, quando não estou fazendo, estudando ou fazendo outras coisas, meu momento de lazer é sempre, preferencialmente, meu videogame ou meu computador, né? Porque quando eles quebram, né, esse momento fica meio vazio, né? Parece que eu perco meu lazer, né? A minha solução que encontrei foi acumular videogames, né, cara? Hoje em dia eu tenho aqui em casa videogames desde a geração 8-bits até a geração atual e mais meu computador, né? Então, geralmente, quando quebra, eu não fico mais sem nada. Pelo menos um portátil aí também, às vezes, eu tenho, né? Tenho aqui também alguns videogames antigos meio quebrado. Os videogames antigos, eles são difíceis de consertar, não são muito lugares que consertam videogames antigos. Que nem eu tenho um Mega Drive aqui que não funciona mais. Eu tenho um Nintendinho aqui que não consegue ler muito dos meus cartuchos, né? E meu Game Boy Color também já foi pro saco, né? E eles são os videogames tão antigos que o valor do conserto dele nem vale mais a pena, né? Eu acho que vale mais a pena você comprar, às vezes, um novo de algum colecionador ou pelo Mercado Livre, né? Bom, uma história que aconteceu comigo de quebra de videogame, né? Foi no meu Mega Drive 3. Eu tava jogando Sonic the Hedgehog 2, creio eu. Eu não lembro agora se é o 2, mas creio que tenha sido por causa do Tails. E eu tava quase zerando ele já, né? E você sabe que o Mega Drive é meio foda, né? Porque você não tem o sistema de continue e nada. Você tem as três vidas, às vezes mais, conforme você tá pegando anel e vida pelas fases, né? Mas lá estava eu. E eu tava na Metrópole Zone, né? Que, na verdade, é a zona antes da Fortaleza, né? Do Robotnik, se eu não me engano. E eu acabei perdendo todos os meus anéis, né? E aí cheguei no Robotnik, né, cara? E daí fica aquele negócio tenso, né? Que você tá num chefão, você tá sem anéis, com pouca vida, você não tá a fim de perder a vida, você não pode tomar dano do Robotnik, né? E essa, se você não se lembra, é aquela fase onde tem as esferas, né, rodando em volta do Robotnik, e as esferas protegem ele, né? E você tem que perder os anéis pra poder destruir a esfera, né? E assim o Robotnik ficar vulnerável, né? E eu cheguei nele perto, sem os anéis, o que é praticamente impossível de você ganhar dele sem esses anéis, né? Então, em um momento lá, eu tava com duas vidas, né? Nesse pós, e faltava poucos hits pra poder matar o Robotnik. E eu acabei morrendo, e de raiva eu puxei o controle, né? E derrubou o Mega Drive de cima da estante. Ele caiu no chão e nunca mais ele ligou de volta, né? Eu lembro que na época, já faz uns bons anos, tentei arrumar ele pra levar ele pra conserto e tudo, mas na época eu era mais novo, né? Então era meu pai não quis pagar nada, né? E ele tá aqui até hoje quebrado, né? Meio aberto, por assim dizer. O controle, ele no puxão meio que arrebentou o fio dele também, então eu tentei emprestar pro amigo, o controle nunca mais funcionou. E acho que essa é a parte mais frustrante minha, né? Porque eu nunca consegui zerar o Sonic 2 aqui na minha casa. Ano passado eu cheguei na casa do meu amigo, que ele comprou um CD de PlayStation 2 que vinha com jogos, né, antigos, por assim dizer, da era 16-bits. E lá finalmente consegui zerar o Sonic 2 e tirar esse trauma de mim. Valeu, até mais. Pois é, esse foi o áudio do Fued, né? Um candidato aí, se vocês gostaram dele, comentem. Uhum. Também, né, ajuda um pouquinho, uma puxada de saco e tal. E ele contou uma coisa muito legal, né? Eu, assim, se o meu Play 3 queimar amanhã, eu vou jogar Super Nintendo, cara. Até arrumar, porque eu não vou ficar sem. Ou tô jogando muita coisa no iPhone. E eu tenho alguns jogos no Steam também. Mas e eu tenho jogos no Steam do Macintosh. Então, assim, eu espero nunca que tudo queime. Mas... É verdade. Não pode, mas é uma boa solução a dele, né, de ter... E esse é um bom motivo de ser colecionador, porque tem o colecionador frenético, que tem que comprar até os jogos ruins, porque eles são raros. E tem o colecionador que tem os videogames que ele gosta e os jogos que ele gosta daquele videogame. Verdade. Eu gostei da ideia dele. Eu também, eu acho que eu vou começar a fazer isso, eu já tô com o Super Nintendo assim, então... O legal é que agora também várias empresas estão relançando seus videogames clássicos, como por exemplo a Tectoy já fez com o Mega Drive, com o Master System, que já vem com um porrilhão de games na memória, então você não precisa ficar colecionando cartucho, economiza um pouco de espaço, você tem todos os jogos de volta, para quem quer colecionar é uma boa pedida. E é, né, até no caso do André aí, que citou no tem uma diferença agora para a tecnologia atual, que é a seguinte: ele estava jogando, ele chegou numa fase lá que ele morreu e não teria como voltar tão cedo para aquela mesma fase. Ele deu um puxão de raiva no controle, que era com o fio ligado no Mega Drive dele, derrubou da estante, quebrou, sem conserto, já era. Hoje em dia, se você fizer isso, o máximo que você vai conseguir fazer é tacar o seu controle na parede, como eles são sem fio, né? Então é como a tecnologia está te ajudando nesse caso, né? Então assim, o Mega Drive foi o videogame que mais me deixou irritado, assim. Porque o Mega Drive não era um videogame ruim, nunca foi. Mas ele me deixava puto, me deixava muito puto, porque os jogos eram difíceis. O Streets of Rage 2, como diriam meus primos que eu jogava com ele, cara, aquele controle voou, viu? Aquele bumerangue voou. Então, já que nós estamos falando de Mega Drive, eu lembro que eram jogos difíceis, sim, né? Eu não tinha esse videogame, mas eu lembro que o meu vizinho, ele tinha esse console, então nós reunia toda a criançada, a galerada na casa dele pra jogar. E acho que ficou ali durante uns 5 anos, meu, ele teve esse console e nós chegamos... Teve uma época que não tinha nem mais as caixinhas da fita. Nós jogava só com a placa. Com a placa da caixinha. Tava tudo destruído, tudo moído. E mesmo assim, nós enfiava no videogame e jogava. E jogamos por muito tempo ainda utilizando essa placa. Ou então, pra você, aquela clássica solução pra corrigir qualquer problema do cartucho de assoprar no cartucho não servia. Não. Não, nem precisava mais. Nós já tínhamos passado desse estágio de assoprar, já tínhamos passado do estágio de bater no chão. Nossa, né? Da perna começa a bater no chão, até que nós já estávamos usando só a placa da fita mesmo. E funcionava, né? Com certeza. Hoje em dia você tirou o videogame da prateleira de cima, botou na de baixo e já não funciona já mais. Não, né? Funciona. Sacudiu, não. Falou alto perto dele e já não funciona mais. Não. Cara, é um exagero, mas é um exagero funcional, né? Pelo menos arranca uma risadinha da ira, né? Mas é, isso é bem bacana. Tem algum outro depoimento? Acho que não, né? Cara, eu lembro que o Super Nintendo, ele tinha travas regionais pra não rodar fita do Famicom japonesa, que eram duas travas de plástico que seguravam a fita também. E aí eu e um amigo meu, a gente abriu, queimou a parte de plástico, tirou pra poder jogar, porque ele tinha o Street Fighter 2 japonês, cara. Ninguém tinha Street Fighter 2. Ele tinha conseguido uma cópia japonesa e só entrava no Famicom. Ele tinha um Famicom e a cópia japonesa. Aí a gente queria jogar no meu Super Nintendo, a gente esquentou uma faca, uma chave de fenda e tiramos. E o videogame funcionou. Dois amadores com faca quente no videogame, ele funcionou. Se eu pegar uma chave de fenda, eu fiz oficial da Sony e desaparafusar um parafuso aqui do Play 3, eu acho que não funciona. É, mais ou menos. O meu que queimou, a gente conseguiu consertar e botar ele de volta à vida por mais um tempo. Ele ganhou uma sobrevida curta aí, mas funcionou. É, sabe qual é o problema da sobrevida curta? É. Ela é curta. Você acha exatamente. Que... Eu tive, o meu deu sinais que ia dar 3 headlights, o meu 360, mas eu não queria acreditar, não. É. E aí você se arrependeu. É, eu me arrependi. Guilherme, foram vocês mesmo que arrumaram ou vocês levaram na assistência? Não, a gente arrumou, né? Na verdade aconteceu o seguinte, eu tinha três amigos que jogavam comigo, todos os três tinham comprado a primeira versão do PlayStation 3, aquela lá de 2007 ou 2006, coisa assim, e eles foram dando Yellow Light depois de um tempo, né? O meu foi primeiro, os deles depois. A gente procurou um tutorial na internet de como tirar o assemble de todo o videogame, o que poderia fazer pra corrigir. A gente se reuniu um dia lá depois do trabalho na casa de um deles, abrimos o primeiro meu, fizemos todo o procedimento, botamos de volta, ele funcionou. E a partir daí a gente fez quase em série com os outros dois videogames que também estavam queimados. A gente ressuscitou os três, só que de menos de 2 meses depois estava todo mundo queimado de volta. Então é um processo sem volta, não tem como negar, né? Dói muito perder um videogame. Todo mundo aqui sabe, se você nunca teve isso, você vai ter um dia. Relaxa, sua hora vai chegar, não é praga, não. É porque são coisas duráveis, né? É isso, gente, comentem, deixem suas histórias aí nos comentários, que a gente gosta, a gente vai dar um feedback no próximo cast das histórias que não entraram pro cast, né? No áudio, depoimento. É triste isso, a gente vai pro Momento Sofá, aí... O Guilherme não vai estar aqui, eu não sei se a Ira vai estar aqui para o Momento Sofá, mas... Guilherme, por favor, faça o seu jabá, a porta tá aberta, se eu não te convidar, você pode se convidar para participar, foi agradabilíssimo. Primeiro, deixa eu ver com a estagiária semi-efetivada aqui, o que você achou da participação do Guilherme, Ira? Oh, outro nível, né? Outro nível, a gente parece até podcast profissional, né? Nossa, ficou chique aqui o negócio. É, nossa, vou tomar banho para a próxima gravação, cara. Tá ok, né? Tudo bem, já estou dizendo. Então, por favor, faça o seu jabá, o seu sua venda, revenda e fale. Eu queria convidar todo mundo, então, a dar uma passadinha rápida lá no Dia de Gamer, que é um blog que nasceu dentro do Nerdrops, a partir da coluna que eu tenho com uma certa regularidade, falando sobre aspectos em geral do mercado de games ou da vida de um gamer por si só. Não é exatamente um blog onde você vai achar notícias de última hora ou vários reviews assim em sequência, mas é realmente um espaço que eu criei para poder falar e comentar, e quem quiser tiver aparecer lá e discutir para debater um pouco o que está acontecendo com os games, sinta-se à vontade. E o Twitter do Guilherme e do Dia de Gamer vai estar aí na postagem, assim como o link pro site. Ira, faça o seu jabá, eu sei que você não é só nossa, mas os nossos fãs vão fazer você desistir dos outros blogs e te deixar 100% no Nerdrop, mas não é por isso que a gente não vai deixar você fazer o jabá de onde podemos te encontrar. Aí, galera, além aqui do Nerdrop, vocês vão me encontrar também lá no Caverna e Ponto, lá na Cultura Nerd, né? Vão lá, comentem, leiam, digam que se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Vocês vão me encontrar também falando sobre filmes no Mobral Podcast Filmes, né? E agora sobre games aqui toda semana. Agradeço também pelos comentários, pra quem está me defendendo aqui neste lugar. Por favor, eu quero receber aumento, quero sair do contrato de estágio. Olha que absurdo. Vocês viram, né, gente? Porque assim, por que o Vivaco é fantástico? O cara traz o Guilherme pra dar uma aula pra vocês hoje. Ele acha uma das poucas nerds, podcasters. Olha só, a mulher fala de videogame, a mulher fala de cinema, a mulher tá... Ó, 500 pontos pra mim, vou subir de nível agora. Acabei de ganhar 500 pontos XP. E... Ira, nós temos um convidado hoje. O convidado pede a música. Com certeza. Pode pedir a música. Pode ser de qualquer geração, da chiptune à orquestrada. Pode mandar. Eu vi que vocês são fãs do site OC Remix. Eu também gosto muito desse site. Frequentemente eu volto lá com um game na cabeça e faço a pesquisa para saber o que o pessoal remixou. E uma das que eu mais gostei até agora, não lembro de vocês terem usado aqui no Nerdrops de Games. Então eu vou deixar aqui a minha indicação. É o remix de Super Hang-On, Burn Baby Burn. Então, ok, tá aí. Logo depois do momento Sofá Pixelado, vai subir o Hang-On até o momento do Sofá Pixelado. E foi um prazer gravar com vocês, meus queridos. Igualmente. Beijos. Momento Sofá Pixelado. Pois é, pessoal, eu tirei o Guilherme da sala porque ele é um rapaz comportadíssimo. E casado. Casado, muito bem casado. Eu tirei a Ira porque, sabe como é que é? Estagiária, né? Momento de sofá, pode pegar mal. E eu trouxe o Kodoji aqui no final do cast, fazendo a sua aparição especial para falar do Momento Sofá. Kodoji, o que é o Momento Sofá de hoje? O Momento Sofá é aquele momento onde nós vemos imagens, né, de muita qualidade, de pessoas, de garotas de família, ou necessariamente não garotas, né, mas enfim, o Momento Sofá é aquele momento pra você curtir com a sua família, né, cara? Não. O Momento Sofá Pixelado é o momento que a gente vai botar foto de mulher gostosa pra vocês. Só que nesse caso do mundo dos games. Então eu escolhi essa semana a Cammy, ou Cammy do Street Fighter, aquela britânica safada. Ela é safada porque ela dá a língua e vira a bunda já no Super Street Fighter 2. É outra coisa, né, cara? É, jogo é... Ah, brincadeira. Deus do céu, né? Já diria o Diego do Download. Eu queria morrer com o especial dela e não com o do Zangief, cara. Pois é. Bom, esse é o Momento Sofá. Este foi o Nerd Drops número 4 de games. Segue aí com a música do Super Hang-On, pedido pelo Guilherme Costa. Segue aí com a música do Super Hang-On, pedido pelo Guilherme Costa. Um abraço pixelado pra vocês. Até semana que vem. Sobe a música. Pois é, meus queridos, estamos de volta, gostaram da leitura de e-mails, já sabe, mandou pra gente, a gente lê, se não mandar, a gente não lê, não tem tratamento psiônico, né? Não, então vou, inclusive, apagar essa parte que eu tô falando agora. O que que você falou mesmo? Tratamento psiônico, falou, né? É isso aí. Você, meu querido gamer, você que já sofreu grandes traumas na sua vida, agora você... Você que já sofreu grandes traumas na sua vida. Você que já sofreu... Enduro wins. Não. Eu já namorei com... Voltei. O que foi? Você tá gravando? Não. Eu ri muito com esse áudio, cara do céu. Então vamos lá. Não, não grava não, não. É que eu já namorei com um técnico eletrônico, ele tinha assistência. Eu já joguei muito videogame assim. Sacanagem aí, bota isso no ar, hein? Pô, não, não tá gravando. Não. Tá? Ah, tá gravando sim! Não! Ira, mas quem fazia isso não era você, era ele. Ai, meu Deus. Não, nunca fiquei com nada dos outros, entendeu? Mas assim, enquanto tempo ficava lá arrumando, meu, eu jogava. Olha só, se vocês ouviram a Ira.